Nerd, está começando o primeiro Quadrincast. Aqui é Laurentino e nós vamos copiar descaradamente a apresentação do Nerdcast. Meu nome é André Facas, eu sou contra a neymarização da juventude brasileira. Meu nome é Vitor e eu tô aqui para dizer que esse espaço está aberto para anúncio. Por favor, entre em contato para publicar aqui o seu anúncio. Meu nome é Léo Spy e hoje eu tenho a mulher perfeita. Ela está muda, por isso não está participando desse Quadrincast. Gostaria de dizer que qualquer protesto seja enviado para Léo Spy em relação a esse último comentário extremamente machista e preconceituoso. É, porque só eu sou machista aqui nesse site. Né? Eu sugeriria que qualquer protesto seja enviado para Léo Spy em geral. Verdade. É, mande para mim. Na dúvida, culpa ele, cara. Inclusive, tudo que você tiver na sua rua, se a rua tiver esburacada, se você, seu político estiver roubando dinheiro no Congresso, culpe o Léo Spy. É, ó, meu e-mail, quadrincast@gmail.com. Bom, se você está ouvindo esse podcast, você já deve conhecer a Quadrinha e saber que é um dos maiores sites de fanfiction do Brasil. Ou não. A Quadrinha ela surgiu mais ou menos em 2000 como uma lista de discussão sobre quadrinhos. Como muita gente tinha pouco o que fazer e queria escrever histórias sobre seus personagens preferidos... Adolescente, né? É, adolescente. Todos não falam muito isso não, que entrega a idade. Daí, resolvemos montar um site em que a gente pudesse publicar essas histórias que todos queriam escrever, ou a grande maioria. De lá pra cá, a gente teve muitos escritores entrando, saindo do site, alguns até... Ui, que gostoso! Cada um gosta do que... Né? Não sei, você falou tão empolgado aí, entrando e saindo. Não, mas né, o Facas gosta de escritores entrando e saindo, né? É questão dele, né? Cada um gosta do que lhe aprouver, como eu disse. Daí, alguns até famosos, como Otávio Aragão, escritor de ficção científica, outros como Jean Danton também, que eu não sei nunca se é Danton ou se é Danton o nome do cara, que olha também só, é um desses escritores. Um adendo aí, ó. O Otávio Aragão criou o nome Quadrinho, né? Ah, sim, é verdade. Léo Spy lembrou bem que o Otávio Aragão foi quem sugeriu o nome Quadrinho pra lista na época. E tá aí até hoje. Espero que ele não venha nos cobrar algum dia direitos autorais ou esse tipo de coisa. Beijão, Otávio. A gente já tem mais de 10 anos e durante esse tempo a gente construiu um universo integrado, onde você pode ter histórias de personagens Marvel interagindo com DC e Mage e qualquer outro mundo ficcional aí. Turma da Mônica, Star Wars, Senhor dos Anéis. Teletubbies. É, a gente já teve, né? Teletubbies. Já enviaram ideias pro Teletubbies. Ou seja, Teletubbies assassinos. É, recebemos ideias de o que você quiser escrever. Então, o Alma. Quem tiver algum interesse em escrever qualquer coisa pra Quadrinho, é só mandar um e-mail pra editorchefe@quadrinho.com.br. Se você tiver algum interesse em algum personagem específico, agora de cabeça eu lembro que tem alguns já disponíveis. Wolverine, Quarteto Fantástico, Demolidor. São alguns dos que eu lembro que não tem, nesse momento, nenhum escritor na Quadrinho. Superman tá disponível, Facas? Tá. Ele e a mãe do Léo também. Tá super disponível, é só chegar e pegar, véio. Mas se você tá pensando que a gente vai ficar aqui falando sobre a história da Quadrinho e que você já encheu o saco desse papo, na verdade esse podcast não é sobre isso, foi apenas... Uma introdução para contextualizar, mas o que a gente pretende falar aqui sobre o mundo dos quadrinhos atuais, e a gente vai começar com um tema polêmico, tanto mamilo, mais do que mamilo, que é o reboot da DC. Ninguém sabe se é um reboot, se não é, o que que vão fazer exatamente. A única coisa que a gente sabe é que a DC vai dar uma revitalizada em toda a linha dos quadrinhos dela, ou não. E a gente sabe que é uma putaria esse negócio. E publicaram lá aquelas imagens lá de capas, etc e tal. Cara, eu imagino que essa ideia deve ter surgido no meio de uma bebedeira. Né, o Didi, o bêbado, e falou, porra, a gente podia mudar tudo isso aí, hein, cara. Não, a gente podia mudar essa porra toda. Cara, é os mesmos caras que decidiram fazer um filme do Super-Homem com Nicolas Cage cabeludo. Ah, mas isso é balbitúrgico, cara. Hollywood envolve muito balbitúrgico. Eu acho, cara, que foi alguém na Quadrinha que vendeu essa ideia, porque a gente sempre discute em fazer um reboot, né? A gente não, tem uma pessoa específica na Quadrinha que só Facas está presente. Isso foi eu mesmo, rapaz. Você não quer? Sou foda! Ainda se orgulha, fala. Ah, não, a verdade é assim, são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é a gente se divertir com um negócio e assim, cara, a gente tem que ficar referenciando histórias que um cara leu na década de 60, na parte da Ebal, e você tem que seguir aquilo e ninguém mais segue. Ou você, depois que você fica mais velho, você adota o método do Márcio, que é simplesmente ignorar as coisas e fazer que porra, né, que devia na cabeça, né, que e todo mundo vai achar mó legal. Não, mas as editoras já fazem isso há muito tempo, eles só não falam, né? Já ligam, assim, foda-se, escrevem a história que eles querem, pronto. É que, assim, infelizmente eu tenho um lado nerd um pouco aflorado e eu gosto de ordem. Um pouquinho, Eu quero que conste nos autos que o Paca se declarou uma flor. É, tem um lado aflorado. Um dos pontos mais polêmicos aí desse reboot é a imagem que publicaram do Super-Homem, o novo design do Super-Homem, e está sem a cueca por fora da calça. Isso daí já gerou discussões na internet intermináveis. O que que vocês têm a dizer sobre isso? Mudou muito aí a visão icônica que a gente tem do personagem, a imagem que todo mundo já tem conscientemente do Super-Homem? O que que vocês acham em relação a isso? Ou não faz diferença nenhuma? Eu acho, a princípio, né, pra quem tá acostumado, dá uma diferença, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer isso. Eu acho que ficou bagaceiro porque eles botaram a calça da mesma cor da parte de cima da roupa e botaram o cintinho fashion vermelho, que tá ridículo. A cueca em si eu não tô preocupado. Tinha que ser o gaúcho pra falar a palavra fashion, né, cara? Assim, veja como o nerd é uma raça desgraçada. Todo mundo clamava há dezenas de milhares de anos que a cueca fosse retirada do design, né? Aí quando todo tira, o cara começa a reclamar, cara. O problema, na verdade, não era a cueca, é o design que ficou feio mesmo, cara. Parece uma armadura. Eu iria até mais longe, Facas. Eu via muito tempo atrás as pessoas reclamando que a DC só falava de Era de Prata, que o Geoff Johns só ficava reciclando ideia, que tudo era sempre a mesma coisa, que era pegar tudo que já foi usado. E agora, quando resolvem mudar tudo de uma vez só, os nerds reclamam também. Não dá muito pra entender o que esse pessoal quer. Eu... É reclamar, ué. tá bem claro que o pessoal quer reclamar. Era só Orkut, né, cara? O negócio é reclamar. O negócio é xingar muito no Twitter, cara. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Não, não vou perdoar. Vou xingar no Twitter hoje muito. Ô, Lauri, isso que tu falou, eu concordo. Que o pessoal diz que só recicla ideia. Mas eu acho que vai ser a mesma putaria, cara. Os caras vão fazer um, dois meses com umas novidades, assim, pra chocar. E vão passar o resto do ano reciclando ideia, cara. Eu acho que é a mesma putaria. Eu concordo com você. Eu não vejo tanta mudança assim, não. Eu, inclusive, fiquei extremamente chateado com o que eu vi dos Titãs. Não com a imagem. O pessoal ficou reclamando. Ah, não, porque essa imagem que o Robin tá de asa e tal. Não tem horrível, problema nenhum. Robin nada. Aquele lá é o Homem Galinha. Pra mim, ali... Quem se importa com os Titãs? Eu me importo muito. Não, só você. Cara, foi o meu grupo preferido nos anos 80. Tem dois aqui já. Você é velho, né, cara? Foi o grupo preferido de todo mundo nos anos 80, né? Pô, meu Deus, eram os X-Men da ADC, cara. Os anos 80 era criança, cara. A jogada é bem mais mercadológica do que criativa, né? Eu também acho que os caras vão soltar um monte de coisa pra chocar de começo e no final vai estabilizar, né? Vai ver o que tá vendendo, mantém, o resto volta a ser como era antes. Você já grande... tá preparado, né? Batman, Lanterna Verde... Batman não vai ter reboot, já anunciaram isso. Batman, Lanterna Verde não tem reboot porque eles vendem bem e vai continuar a mesma coisa. Como aconteceu na primeira crise, né? Titãs não teve reboot, porque era o que vendia bem na época, não é isso? Titãs não teve reboot, a Legião também não teve reboot, também depois teve 12. Né? Mas a Legião é tranquilo pra fazer um reboot, né, cara? Não influencia mais nada. Não... São futuros possíveis. O mais engraçado é que, assim, quem tá chiando disso tudo, na verdade, são os nerds velho, que nem nós. Esses caras tão chiando pra cacete. Jogaram, todos meus gibizinhos não valem mais, vou jogar fora, vou matar minha família. Os nerds novos não se importam, né? Não, o nerd novo não se importa com nada, ele não se importa com o gibi, cara. Ele quer jogar videogame. Quem são os nerds de hoje? Todo mundo diz que é nerd, ser nerd tá na moda, ser nerd é legal, mas não é bem assim, né? Quem são os nerds? É verdade, hoje em dia se o cara lê um livro do Harry Potter, o cara diz que é nerd, cara. É modinha agora, porra. Eu era nerd quando não era modinha, quando o cara sofria bullying no colégio por ser nerd. É verdade. Ah, não, você acabou de invalidar todo o seu discurso ao falar bullying. Na época não tinha bullying. A nossa geração não tem essa frescura. Cara, me encheu o saco todo santo dia. Era um desafio diário pra você crescer o seu caráter, rapaz. Existia bullying, só não tinha esse nome. Esse novo nome bullying é dessa geração leite com pera aí, velho. Ovo maldito. maltino, leite com maltino na geladeira. Isso aí. Pessoa que anda de meia na sala pra não sujar o pé, sabe os negócios? Voltando a falar sobre o reboot da DC, concordo totalmente com o que vocês disseram, de que é claramente uma ação mercadológica. Não vejo muito problema, afinal, é uma empresa, tem que ganhar dinheiro. Quando você coloca um cara como Geoff Johns escrevendo Liga da Justiça, desenhado pelo Jim Lee, você tá dizendo pra todo mundo que você tá querendo ganhar dinheiro com aquilo. O que não necessariamente vai ser ruim. Eu não vejo problema nenhum. Acho que, aliás, a Liga vai ser... Eu acho que Jim Lee é uma merda. Eu quero dizer aqui que Jim Lee é uma merda. Polêmico. Mais do que mamilos agora, isso aí que você disse. Não acho ele ruim, não, cara. Eu acho assim, ele é muito de pose, né? Faz aquelas poses e tal. Ele tem dois tipos de desenho. Ele sabe desenhar mulher peituda e homem musculoso. E acabou. Os desenhos dele é tudo igual. Você vê que o problema dele é desenhar mulher gostosa, né? Porque o homem musculoso não reclamou tanto. O gaúcho tem que reclamar de mulher gostosa, né? Mas sabe o que eu acho legal nessa brincadeira toda? É justamente essa parte do maior título realmente ser reconhecido como o maior título, por ter o melhor desenhista e o melhor roteirista, e a diversificação que os caras fizeram na linha. Se você olhar bem os títulos que tem, você tem um título de Cavaleiro Medieval, você tem um título de Soldado, você tem Velho Oeste, você tem Magia, você tem... A diversidade de temas tá muito maior, né? Concordo. Acho que eles criaram... Afinal, são 52 títulos sendo lançados simultaneamente do número 1, né? E pra quem acha que é muito 52 títulos, vale lembrar que esse mês a DC colocou na rua 76 títulos entre séries regulares, minisséries, especiais. Vem cá. 76 títulos? 76 deles tem o Batman. 38 só do Batman. Metade tem Batman, um quarto é Flashpoint, um décimo é Lanterna Verde. Eu queria saber quem é o numerólogo da DC, né, que cismou com 52. Agora tudo tem que ter 52, né? Só teve graça quando 52 era a série semanal, porque um ano tem 52 semanas. Depois tudo agora é 52. É que na verdade, assim, 52 são 13 títulos por semana. Sei lá, os caras curtiram. É verdade, os caras curtiram. Mas quem é que vai ler 13 títulos por semana? Ninguém, né, cara? Quem é que vai comprar 13 revistas por semana? Então... Mas eu acho que aí tá um laboratório também. Eu não sei se vocês leram, mas já disseram, na verdade, que só tem garantido os 6 primeiros números de cada um desses 52. Depois disso, dependendo das vendas, é que vão ver o que continua e o que não continua. Então tá claro, né, cara? Eu acho que desses aí, metade deve continuar. Acho que nem metade. Olha, eu acho assim, vai depender muito das histórias envolvidas ali. É que os nomes não inspiram muita confiança, né? Os nomes envolvidos, as imagens com os roteiristas envolvidos não estão inspirando muita confiança, né? Eu acho que o caso mais clássico é os Titãs, né? É, claro. O Facas falou num negócio legal, não sei, o Facas quer concluir dos Titãs aí. Por exemplo, Scott Lobdell, né? Acho que não precisa falar mais nada, né? Eu não vou nem falar do Rapini Columba com o Rob Liefeld, porque... Não, você não vai falar mal do Rob Liefeld aqui, não. Senão a gente termina esse Padrecast, né? Agora. A única coisa que eu queria comentar dele é que saiu um vídeo dele no YouTube, em que ele tava às 6 horas da manhã indo pra Comic Con, desenhando enquanto tava dirigindo, cara, fazendo arte final. Isso me explicou muita coisa da vida dele, assim, da arte. Não me espanta, não, cara. Não, o que eu acho legal no Liefeld, ou Liefeld, sei lá como se diz o nome dele, agora falando sério, é que o cara, ele curte mesmo a questão do quadrinho, sabe? Você percebe que ele não tá ali só pra... Não, eu sou escritor, que tô querendo um lugar no cinema, mas aí arrumei isso aqui pra pagar o aluguel esse mês. Não, o cara realmente curte, você acompanha lá no Twitter, ele lê uma porrada de coisas e tal. Ele copia tudo, né? Ele curte ser ruim, é isso? Não, acho que ele curte quadrinhos. Aí ele, pô, curto quadrinhos, não sei desenhar, mas, pô, é o único jeito de eu entrar nessa indústria, vou fingir que desenho, um pessoal gostou e tal, da anatomia diferenciada lá, e aí ele tá ganhando dinheiro, cara. Entrando nessa dos roteiristas e dos artistas que o Facas puxou, vocês viram que a DC disse que se o cara atrasar, o cara tá na rua, né? Eles vão substituir. Isso é mentira. Mas eu acho isso uma atitude certa, cara. Eu fico revoltado com o Brian Hitch da vida, que às vezes demora um ano pra entregar. Ah, não, mas o cara vai fazer um trabalho com melhor qualidade. Pô, se eu chego pro meu chefe, ele diz pra mim, olha, você tem que entregar isso mês que vem. Eu digo, não, preciso de um ano pra entregar com mais qualidade. Ele vai dizer pra mim, então eu vou conseguir um cara que faça com qualidade em um mês. E pronto, tô na rua. Então, as edições de Evangelion, né? Saiu uma vez por ano. Pois é. Ah, o negócio mais clássico de atraso é o do John Madureira, que abandonou a série dele, é própria, né? Nem de alguma editora. O Battle Chasers no auge, porque tava ocupado demais jogando videogame, cara. Tá de sacanagem. Não tô de sacanagem, não, cara. Era assim, chamaram o cara pra participar de design de alguns jogos, e o cara ficou de beta tester de uma porrada de jogo da produtora lá e abandonou de desenhar, cara. Mas era o trabalho dele, né? O cara não tava se divertindo. Né? Não, mas assim, ele não fez o design, mas... ele também foi mandado embora. Ele cara ficou é um jogando. Merda, né, cara? O cara é um ele merda. Ficou jogando. Um amigo nosso da quadrinha, nesse momento, derrama uma lágrima, né? Sorvilo, um beijo. Era assim. Não? Eu também lembrei dele, cara. Vou apresentar o resto da quadrinha, né? Pros ouvintes, né? Mas eles vão participar das próximas aí. É, com certeza vai ter mais gente diferente aí. Ah, a gente acredita. Elenco rotativo. Não, a gente não vai se restringir a essas piadinhas internas, não. O pessoal vai conhecer os outros membros da quadrinha nos próximos. E a vão ideia falar mal da gente também, então. É, não tem problema. Que nem o Faca. Vamos falar mal do Faca agora, que é André. Cara, ninguém precisa falar mal de mim, cara. Deus já fez isso. Na verdade, ninguém consegue destruir a sua imagem mais do que o que você já faz, né, cara? Aí é que tá o truque, meu amigo. Noitebully do Leandro, aquele. É verdade. Eu tava falando antes que no colégio, vocês estavam falando aí de bullying, eu tava dizendo que no colégio o que eu procurava fazer era procurar o cara mais estranho do que eu, um pouquinho mais estranho, na verdade, do que eu, né? É, porque não dá pra achar muito mais estranho que você. É, exatamente. Aí fica complicado mesmo. Aí eu escolhi ele como alvo mais fácil e eu começava a fazer bullying com o cara. Daí todo mundo começava a sacanear o cara e eu me livrava. Era tipo você, entendeu? Tirar o seu da reta. Era mais ou menos isso que eu fazia. Você tá tirando a atenção, ué. Pois é. Parabéns, Leandro. Você poderia agora ser político. Que legal. É verdade. Já tenho os pré-requisitos, né? Já. Eu vou pensar nisso, de repente. Quem sabe esse quadro em cast não me alça a um reconhecimento nacional a ponto de eu me candidatar a vereador. O reconhecimento nacional para se candidatar a vereador, tá certo. Ai, ai. Eu vi o Paul Cornell, eu acho, que é o cara que vai escrever Stormwatch. Ele tava falando que a inclusão do Ajax foi uma sugestão dos editores. A gente pode falar Ajax ainda ou tem que ser Caçador de Marte, na verdade? Ajax. Ah, não sei, pode ser. A geração Panini não vai entender Ajax. É, então vamos falar Caçador de Marte, então. John Jones fica melhor. Tava falando que a inclusão do John Jones no Stormwatch foi uma sugestão dos editores, né? Editor não sugere, né? É. Formando, né? Então tá claro que foi imposição, né, cara? Alguma coisa. Mas vamos partir do pressuposto que, assim, os caras estão fazendo agora o universo integrado, realmente ser integrado, né? Então, assim, os caras estão desenhando meio que regiões, né, do universo. Então, assim, se for coerente com o negócio que ele pretende escrever, a imposição editorial pode ser boa, né? Pode indicar uma direção. Agora, se for simplesmente indicar porque o personagem tava lá parado e alguém quer ver ele em algum lugar, aí é ruim. O John, ele não tava morto? Não, mas ele já voltou já. A Brightest Day? É, acho que Brightest Day ele volta, né? Brightest Day ele... Assim, quem ele tá acompanhando esse DC? Também, né, cara? Todo mundo tava morto que o John gostava e trouxe de volta. Só não trouxe o Ted Kord de volta, filho da puta. O Ted Kord era o único que prestava. O único que precisava voltar, não volta, desgraçado. Fica aquele ticano. O Geoff Johns não gosta dele, né? Então não trouxe de volta. Fica aquele ticano de armadura lá que eu me recuso a chamar ele de Visor Azul. Ele não foi que criou o novo Visor Azul, não. Não foi o Johns que deu pitaco aí? Foi um... na verdade, é uma das ideias dele e do Grant Morrison, que aí desenvolveram pra esse lado aí. Mas essa Brightest Day já foi meio que um prelúdio do reboot, né? Porque ele já deu uma reestruturada no universo DC aí, né? Pelo que o Straczynski tava dizendo aí numa declaração, né? Straczynski, ele surgiu aí e deu uma entrevista misteriosa falando que, na verdade, esse era o sonho do Dan Didio desde um ano depois, né, da crise infinita. E era pra ter acontecido esse reboot, na verdade, depois da crise final. Só que aí que tá. Segundo ele, o Didio queria, só que alguns criadores se levantaram contra essa ideia. Só que aí, por outro lado, outras entrevistas dizem que os criadores envolvidos queriam e o Didio não queria. Ou seja, fica aquele dito pelo não dito. Né? E o Didio não se manifestou ainda, isso é estranho, né? Por que ele, que é o manda-chuva, não veio falar? Ah, porque ele deve estar errado, né? Cara, assim, a Comic Con tá chegando aí e eu acho que vai vir muito pano pra manga disso aí, vai ser discutido na Comic Con. Ainda bem. E próximo acho que vamos ter mais informações mais quentes. Até porque vocês viram que na Comic Con vai ter pouco filme, né? A Marvel não vai levar stand, vai ter Homem-Aranha e um ou outro, né? Então, vai ser só Homem-Aranha, né? É, eu acho que a Comic Con esse ano vai voltar a ser só quadrinhos, né? Porque tinha virado uma coisa de filme só. Ano passado foi só filme se discutindo na Comic Con. É, assim, eles já jogaram Crepúsculo, né? Pro primeiro dia pra já matar já a participação dos civis na Comic Con e vai ser quadrinhos hardcore aí uma semana. Eu acho que isso é uma evolução, na verdade, né? Na verdade, tá voltando a uma época em que de quadrinhos é o assunto principal da Comic Con, né, cara? Eu acho que isso é bom, isso é positivo pra gente que gosta de quadrinhos. E eu acho que, né, e esse, e o reboot da DC é grande parte dessa volta, dessa atenção aos quadrinhos é nisso, cara. Porque o negócio, o assunto é mais polêmico desde do divórcio do Mephisto, né, cara? Mephisto advogado de família. Quero ver como vai ser a desculpa pro divórcio do Super-Homem. É isso que eu tô curioso. O Grant Morrison sempre quis fazer isso, né, cara? Ele sempre quis separar o Lois e Clark. Vamos ser bem realistas. Qual era a grande diferença que fazia pro Super-Homem estar casado ou não? Eu acho que só matou a personagem da Lois Lane. Ah, eu sinceramente eu não gosto da Lois. Vou ser sincero, é polêmico, mais do que mamilos isso, mas eu não gosto. Laurentino, você, todo mundo gosta da Lois, cara. É impossível você não gostar da Lois. Todo nerd gosta de uma cachorra. Não, meu problema com a Lois não é ela ser cachorra, não, cara. Eu não tenho problema nenhum com o fato dela ser cachorra, não. O meu problema com a Lois é que eu não sei exatamente, em alguns momentos, quem que realmente tem superpoderes naquela relação. Porque a Lois, ela é a fodona, ela resolve isso, ela resolve aquilo. Ela resolve o quê, cara? Ela manda no cara. Porra, a mulher tá toda hora infiltrada em algum lugar e tá assim. Ah, cara, parece a relação do Léo com a Nikita, velho. Acho bacana, velho. É o casal que eu gosto, velho. Cara, eu acho que a Lois, ela, na verdade, ela é tipo a mística, assim. Ela é a mística com Noturno, ela é metamorfa, ela se teletransporta, porque só ela fazer metade das coisas que ela faz. É disso que eu tô falando. Não, mas assim, o barato é que assim, qual que era o grande lance da Lois, né? A Lois é aquela humana que desafia, fez o Super-Homem se apaixonar pela humanidade, né? Teoricamente. Então, filme, ela, ela tem que ter defeito, ela tem que ser meio ambígua mesmo, só que ela casada com o Super-Homem, acabou grande parte da dinâmica dos personagens, cara, porque ela esnobando o Clark Kent e correndo atrás do Super-Homem. Com eles casados, ela sabendo de tudo, isso aí se matou. E assim, grande parte do apelo dela, ela só vira mocinha pra resgatar. É que o Super-Homem é um personagem muito velho, cara. Ele criou todas as convenções do gênero, né? E assim, tinha isso, esses pequenos detalhes, você tem que atualizar. Tem uma teoria que eu vi num fórum de internet, que é a teoria Michael Jackson. Que assim, se aplicaria muito bem pro Super-Homem. É idiota, mas funciona. Fala a teoria. A teoria Michael Jackson é o seguinte: você tá andando na rua e você vê um cara parecido com o Michael Jackson andando na rua. Você vai achar que é o Michael Jackson? Não, é um sósia. E aí? Tá. E aí? Então assim, interrogação bem grande na cabeça de todo mundo. Estou andando na rua, estou aqui andando aqui na Praia do Gonzaga. Aí eu vejo um cara igual o Léo passando. É o Léo? Não, o Léo está no Rio, né? O Super-Homem, todo mundo sabe que ele mora na Antártida, na Fortaleza. Isso é de domínio público. Afinal, todo mundo vai lá e destrói aquela porra uma vez por semana. Então, pra mim, é de domínio público. Então, tá lá, cara. Só que assim, se o cara parece com ele ou não, ué, quantas pessoas a gente dá apelida porque parece o fulano ciclano? Cara, eu tenho certeza que se eu chegar do seu lado de óculos, você não vai achar que eu sou outra pessoa. Mas tudo bem. Não, tudo bem. O pior foi na fase dos Mullets, porque na mesma época que o Super-Homem desapareceu, o Clark Kent desapareceu. O Super-Homem volta com o cabelo comprido, o Clark Kent volta com o cabelo comprido. E ninguém desconfiou. Mas eles apareceram juntos, né? Vai ver, ele é dublê profissional, faz animação em festa, não sei. gente sabe que nos últimos tempos tem saído muitos e muitos filmes sobre quadrinhos, virou uma coqueluche aí do mercado cinematográfico. A gente teve Batman fazendo mais de 1 bilhão. Ganhando Oscar, né? Com Coringa ganhando Oscar. Teve que morrer, né, pra ganhar Oscar. Se tivesse visto, o cara não tinha andado. Você acha? Será? Certeza. Fica essa dúvida ainda na nossa mente. É marketing. Foda-se, chupa a Marvel. Não tem Oscar, velho. Acho que ele morreu porque foi um viral de Batman. Cara, o Oscar da Marvel vai pro Hugh Jackman. Hugh Jackman quem? É aquele carinha lá que dizem que faz Wolverine? É, esse mesmo. O Laurentino, ele até hoje ele tem o orgulho dele meio ferido, porque o transformar o baixinho invocado, o cara que era orgulho dos caras de um metro, menos de 1,5 metros, um cara de quase 2 metros, né? Não, O Wolverine era aquele cara esquisito, feio, baixinho, troncudo e revoltado com a vida pra virar um galã de cinema com 2 metros de altura. É um pouquinho diferente a ideia só, eu só acho. Esse é só um dos problemas de filmes de heróis. E sobre esses últimos que saíram esse ano, Thor e First Class, vou dizer que aconteceu comigo exatamente o contrário nos dois filmes. O Thor, eu achava que ia ser um filmaço, assim, algo pra entrar pra história mesmo, e fiquei decepcionado. Senhor dos Anéis dos quadrinhos, hein? Exatamente, era essa a ideia que eu tinha, Senhor dos Anéis. No começo do filme, ele promete exatamente isso. Pois é, e aí... Aquela origem com a guerra lá dos Asgardianos e os Gigantes de Gelo. Era isso que eu tava esperando pra continuidade do filme, né? Aquela mesma dinâmica do início, não foi isso que aconteceu. Já em First Class aconteceu exatamente o contrário. Eu imaginava que o filme ia ser uma porcaria, uma coisa totalmente sem graça, assim, aquela coisa forçada e tal. E pra mim, achei o filmaço. Achei o filme muito bom mesmo. Mas concorda que eu acho que fazer um filme dos X-Men, pelo próprio conceito do negócio, é muito mais fácil ser sucesso, né, cara? Eu não sei, eu acho que a mitologia nórdica tem muita coisa também que dá pra fazer um filme legal. Eu acho que o problema do Thor foi ter saído de Asgard, na real. Cara, ele precisava, porque tinha que justificar a participação dele nos Vingadores. Mas se eles tivessem ambientado todo o filme em Asgard, como o Capitão América, por exemplo, vai se ambientar na Segunda Guerra, o filme inteiro, e aí depois, no final, ele chega na Terra... Eu acho que ia ser um filme bem melhor. A Segunda Guerra da Terra. O dono do Thor em Asgard e o Capitão América no universo dele, pô. Você, pra ser eleito vereador no Rio, você tem que ter uma projeção nacional. E a Segunda Guerra foi em outro planeta, cara. Quadricast da desinformação. É outro planeta onde não existem nazistas. Pois é. Tem esse lado. Cara, eu não me importo com os negócios de não aparecer nazista, não. Não, eu também não. Eu não me importo, não. Eu lembro sempre do Spielberg dizendo um negócio que, assim, ele, após a lista de Schindler, ele falou que ele não queria transformar os nazistas em filmes de desenho de sábado de manhã, né? Ele não queria romantizar os nazistas como os vilões padrões. Ele queria, tipo, que os nazistas fossem lembrados pelos criminosos que eles foram, né? E, assim, lembrando disso, acho que é totalmente pertinente você criar, desvincular a Hydra do nazismo, né? Acho que Capitão América não vai perder em nada em relação a isso. Eu acho que o Capitão América, como ele é um filme, é bem isso que o Fax falou mesmo, como ele é um filme feito pra ser entretenimento, pra atingir público infantil, tirar o nazista do filme não é um jeito de esquecer o nazista, mas é um jeito de dizer, olha, nazista não é um negócio divertido, sabe? Nós não queremos capitalizar em cima de um negócio que foi horroroso pra história humana. E vamos lembrar que Hollywood, assim, a alta cúpula ainda toda é judaica, né, cara? É, tem esse lado, claro. Entendeu? Sim, os caras, assim, ainda arde, né, velho? Você estava falando sobre First Class ser um filme mais fácil de fazer. Eu acho, cara. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aí de um cara civil que é meu chefe, né? Meu chefe é civil de tudo, sabe? Né? O cara gosta, tipo, gosta de filme e tal, mas assim, ele notoriamente é um cara, um público-alvo que não seria tão cativado pelo Thor. Só que ele ama X-Men, cara. Quando ele descobriu que eu era nerd, velho, ele só falou, tipo, ele só comentava de X-Men, que, assim, que o tema mesmo é muito fácil de você se conectar, né? Que é os renegados, né? Os diferentes, aqueles que são perseguidos. O Stan Lee já declarou uma vez que ele criou os X-Men pra não ter que arranjar mais desculpa pro superpoderes, né? Então é mutante, nasceu com superpoder. Só que aí ele conseguiu dar uma tônica disso, da questão da discussão racial, que tava super em voga na época, nos anos 60, foi até uma coisa meio vanguardista ele discutir daquela maneira. Que projetou os X-Men justamente por causa disso que o Fagas falou, né? Porque a pessoa se relaciona, todo mundo se sente excluído em algum momento, né? É lógico. O nerd se sente excluído, o cara que, por exemplo, o cara que é estrangeiro em outro país se sente excluído, o gaúcho se sente excluído. Principalmente corintiano, né? Corintiano sendo excluído a fu. Não, mas é que tá. O corintiano, ele é a única maioria perseguida, né, cara? É, que nem flamenguista, a maioria perseguida. O que eu tava falando sobre o First Class é porque já fizeram outros filmes dos X-Men, né? Quer dizer, que diziam ser dos X-Men, na minha visão era Wolverine e os outros. E não tiveram, pra mim, o mesmo impacto que esse teve. Eu acho que esse, como filme, foi um filme muito melhor. Apesar de usar a mesma temática de qualquer filme dos X-Men. Eu acho que não tinha o Wolverine. Os caras às vezes pegaram a ideia que, assim, todo mundo consegue se relatar com os mutantes. Então, você, a partir desse princípio, você pode contar qualquer história. Você pode contar um thriller de espionagem, como foi First Class, você pode contar uma história de amor, você pode contar uma história de guerra, né, que seria o Magneto, a origem do Magneto, né, que era antes de ser First Class. É, o conceito dos X-Men, cara, pra mim é sci-fi total, não é mais história de super-herói. Assim, você pode contar uma história de super-herói, mas não é só isso. Se você se fechar só nisso, você tá limitando o conceito. A gama de personagens também é muito grande, né? Você pode contar várias histórias diferentes, né? E assim, eles são muito variados, né? Nacionalidade variada, poderes variados, personalidades variadas. Mas voltando pro First Class, eu gosto mais ainda do X-Men 2. Pra mim é o melhor filme dos mutantes. Mas o First Class, o que eu achei legal é que ele surge como um filme despretensioso. Até o marketing em torno do filme foi uma bosta. Foi uma merda. Entendeu? O legal do First Class, eu acho que é aquela graça surpresa que eu já achei que eu não ia ter mais, de chegar no cinema não dando nada por um filme e ver um filme legal. Eu achei que isso não ia acontecer mais. É bom saber que isso acontece. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhava pro Xavier com aquela cara de babaca, eu achava, esse cara nunca vai me convencer no filme. Mas quando eu assisti, não. O cara foi, me convenceu como Xavier. Foi o personagem que eu mais gostei, cara. Até mais que o Magneto. O filme é dele, né? O filme devia chamar Xavier, os X-Men, né? Assim, o filme é dele e do Magneto, né, cara? É, Xavier e Magneto, uma história de amor. Também. E o Kevin Bacon? Vocês acharam do Kevin Bacon? Kevin Bacon com... Assim, não é o Shaw que a gente vê no gibi. É o Kevin Bacon de Shaw. Mas ele convence, cara. Não compromete, não. Eu achei ele um vilão muito bom. Não compromete, não, cara. É um vilão 007, né? Um vilão de 007. Essa definição é a melhor, é essa aí mesmo. Mas 007. Bem que não é aquele vilão estereotipado, entendeu? Hoje em dia parece que tem uns dois ou três estereótipos de vilão. Ou o cara é completamente maluco, ou o cara é completamente frio, ou o cara é afetado. Aí isso é um vilão foda. E eu acho que o Kevin Bacon, ele consegue ser um vilão meio que particular, assim, ele consegue ser um pouco mais original na interpretação dele, isso que eu achei legal. Assim, eu só achei que o First Class, já spoilando aí, e quem não viu que se arrombe... Quem não viu, não escute esse quadrincast, pelo amor de Deus. Quem não viu se arrombe, eu acho que assim, eles perderam uma grande oportunidade, eu acho que assim, pô, o negócio foi tão feito, tão despretensioso, que os caras nem acreditavam que ia fazer sucesso. O final prova isso. Eu acho que se dá pra fazer uma trilogia baseada na montagem dos X-Men, da Irmandade, da divisão do Xavier com o Magneto, e assim, o fim foi meio abrupto pra mim. Eu, tipo, ficou aquele gostinho, tipo, pô, podia ter mais história desses caras, entendeu? Não, sim, eu acho que na verdade é pra começar uma nova trilogia. Né? Ah, não, mas aquilo, você já, automaticamente o Bryan Singer fez questão de contradizer tudo que o X-Men 3 disse, né? Graças a Deus. Eu acho que X-Men 3, os caras falam muito mal, e assim, não é o melhor de todos, é o mais fraquinho. Pra mim é nível Retorno de Jedi, cara, que é o meu favorito, mas todo mundo mete o pau. Não, vou parar agora. Eu vou parar agora. O cara comparou X-Men 3, aquela coisa que foi cometida, porque aquele filme não é um filme, na verdade. Os caras matam o Ciclope com meio segundo de filme. Mataram o Ciclope na escolha do ator, cara. Foi no primeiro filme que mataram o Ciclope e você não percebeu isso. Não, isso é verdade. Eu tenho que concordar. Mas o fato é que, assim, acabaram com aquilo ali, transformaram o Wolverine no Ciclope. A história no final é o Wolverine dizendo: mantenham a formação, você vai pra lá, você vai... O Wolverine tá fazendo isso no final do filme. Não tem sentido, entendeu? São coisas assim, a Jean fica meio que perdida ali, não, fiquei do mal, tô atacando agora o Magneto, me seduz. Cara, mas vamos combinar, porra, a cena que o Xavier morre é fantástica, cara. Sim, a cena que a Jean aquela morre, sequência toda, que eles chegam na casa lá, que tem a briga com a Irmandade e tudo mais, aquilo lá é legal demais, cara. É muito massa, velho. Ah, mas não é mesmo, é o fanático e etc. Massa velho, cara. O Anjo, não, fiquei com vergonha alheia desse filme, terrível. Pra mim é um dos piores filmes de heróis que já fizeram, na verdade. Olha que assim, essa categoria tá muito bem representada pra você falar esses X-Men 3. Não, tem... Tá... Jamais compara X-Men 3, por exemplo, com Mulher-Gato. Pra mim tá no nível, Mulher-Gato e Elektra, terrível, pra mim é assim. É, Justiceiro, eu... Justiceiro. Justiceiro, qual deles, né? Teve três. Todos são ruins, cara. Ah, cara, eu gosto do Justiceiro, dos dois primeiros, cara. O terceiro é muito ruim, não tem como defender mesmo. Mas porra, muito ruim. Eu só achei um pouco exagero no filme do Justiceiro o matarem toda a família dele, né? Até o primo de segundo grau. O avô do cunhado. Tipo, pô, a família era a mulher e os filhos, cara. Só ter matado, tipo, a linhagem inteira. Não queriam deixar descendentes, né? Porra, isso sim é matar a família, cara. Mataram quase 38 pessoas, velho. Eles não mataram a família, mataram o clã inteiro, né? Tá, clã inteiro, cara. É tipo fazer uma reunião da tua família e matar todo mundo, velho. Porra, é complicado. E o primeiro lá do Dolph Lundgren, Henrique, que escreve Justiceiro na quadrinha, um beijo. É, eu adoro. Não, aquele é um filme de filme policial. Como qualquer outro, né, cara? O cara sendo. Cara, aquele filme eu precisei ver três vezes pra me dar conta que era o Frank Castle. Na boa, a terceira vez só que eu briguei. Bah, mas só repete pra mim como o barulho que você fez quando você descobriu que era o Frank Castle. Bah, Jusser! Bah, Jusser! Porra, é o Jusser. É o Jusser, mano, é o Jusser. Naquele filme você tira o Frank Castle, bota qualquer personagem do Charles Bronson e é a mesma coisa, cara. É bem isso. Eu acho que esse é o problema do Justiceiro no cinema. Cara. Justiceiro foi criado assim, cara. Pra ser um vigilante padrão, só que ele ia ter um uniforme. Ponto. Não, assim. Justiceiro foi criado pra ser um vilão numa história do Homem-Aranha, que o Chacal contrata ele matar o Homem-Aranha. Ele era completamente psicopata. Depois que ele virou anti-herói. A origem dele é a mistura do Charles Bronson com o Rambo, cara. Eu lembro de uma história do Justiceiro que ele atirava no cara que atravessava o sinal vermelho, cara. Eu tava fodido. É a segunda ou terceira história dele. É isso, eu tava fodido. Já tinha tomado tiro de Justiceiro há muito tempo. Ah, não, o estado do Rio de Janeiro tinha virado um estacionamento, se fosse assim. É verdade. Eu não sei se vocês já falaram que eu fui ali dar uma mijada no cachorro que mijou no lugar errado. A gente escutou daqui, você já atrapalhou a gravação. Você mijou no cachorro? Não, peraí, deixa eu entender, você mijou no cachorro? Não, eu fui dar uma mijada no cachorro que mijou. Dar uma mijada no cachorro que mijou. É, acompanha. Inception. Eu gosto muito daquele filme do Thomas Jane. Eu acho aquilo um bom filme. Aquele filme é legal. Qual? Thomas Jane é o segundo, né? Do Justiceiro. É, o que matam 38 pessoas da família dele. Não, é um ótimo filme B, né, cara? Mas é legalzinho. Não, cara, é o Justiceiro que eu gostava, que é aquele Justiceiro que planejava alguma coisa. Não é o Justiceiro do Garth Ennis que sai por aí dando tiro em todo mundo. Né? Planejava vingança, planejava como é que ele ia pegar o mafioso. Mas é que tá. O Justiceiro do Thomas Jane é justamente inspirado na parte na fase do Garth Ennis. Era isso que eu ia dizer. Uma cena totalmente retirada. O russo tá lá, pô. Mas eles aproveitam a personagem só. Mas se tu for ver, a personalidade do Justiceiro não tem nada a ver com o Justiceiro do Garth Ennis. Ah, claro que tem, cara. Que isso. Pô, tá lá. Cara, é baseado na fase do Garth Ennis. A história toda é baseada na história dele. Os personagens são tirados do Garth Ennis. É, mas é melhor. Pra mim, eu acho que é a minha história favorita do Justiceiro até hoje, cara. Vamos falar sobre o Thor agora? Eu ia puxar justamente isso. O Thor, cara, eu acho que é um personagem muito mais complicado primeiro de você fazer passar ele pro cinema, né? Porque, assim, ele é um meio, é um mitologia, super-herói, aí tem que fazer aquela conexão com o público comum, senão o americano médio idiota não consegue se relacionar, né? E cara, mas isso aí não necessariamente tem que ser feito, né? Qual é a relação com o americano médio, o Senhor dos Anéis? Cara, mas assim, é o caminho fácil, mas dá pra forçar um pouquinho a barra. Mas, cara, na verdade, assim, o que a gente tava conversando outro dia, o Thor é meio filme do Thor, meio, assim, prelúdio pros Vingadores. É bem isso. Então, assim, desde Homem de Ferro 2, o filme do Hulk, menos, mas um pouco também, e o filme do Capitão América é prelúdio pros Vingadores. Você está se preparando pros Vingadores. E isso é o meu medo em relação aos Vingadores. Tá se criando uma expectativa que, assim, os caras estão querendo colocar o Thanos na história pra, tipo, jogar o hype lá pra cima, cara. Que se for uma catástrofe, vai ser fantástico. Mas eu acho que nem como prelúdio pros Vingadores, aí o Thor funcionou muito bem, exatamente porque o filme ficou muito curto, não se desenvolveu legal. O Thor, ele do nada vira lá pra aquele agente Coulson lá, o marido da Christine, e o ex-marido da Christine, né? É verdade, né? Ele vira pra ele e fala: ah, vocês são do bem, são gente boa, eu tenho que resolver isso aqui, quando voltar vou me aliar a vocês, é só vocês devolverem o equipamento pra ela. Do nada! Tipo, ele não tinha nenhuma informação que realmente dissesse pra ele que os caras eram do bem, ele não tinha nada, assim, pra já assumir um compromisso de aliança com a SHIELD, entendeu? Tu esqueceu que o Thor podia estar simplesmente trolando, né, o Coulson, né? Não, vou me aliar, devolve aí, eu vou trabalhar com vocês, fica tranquilo aí. Pode devolver. Todo aquele papo de honra seria esquecido nesse minuto, né, cara? Que o cara dá a palavra. Na verdade, assim, o fato dele trollar a SHIELD seria muito mais convincente com o personagem até então, né? Mas ele tinha acabado de se tornar um cara super honrado, né, cara? Mas é que assim, ó, naquele mesmo dia ele dormiu com a Natalie Portman, né? Vamos combinar, né? Alguma coisa deve ter rolado. Depois ele viu que o irmão dele era do mal, ele descobriu que o pai dele tinha morrido, ele morreu e ressuscitou, ganhou os poderes de volta, ele tava emocionado, entendeu? Ele tava se aliando com quem quisesse se aliar com ele, entendeu? Se tivesse chegado no Magneto, ele se aliava o Magneto. Qualquer um que chegava, ele ganhava o Thor ali, então. Peraí. Facinho. Peraí, Vitor, eu não tô entendendo. Quando você é muito animado, quem chega, você já vai se aliando, assim? É esse o raciocínio? Tô fora, né, cara? Tô fora de mim. Eu imagino que deve rolar quando o Grêmio foi campeão e alguma coisa. Ah, rapaz. Aquela avalanche não é por nada, não tá ali. Poxa, se o Grêmio foi campeão de alguma coisa importante, eu era virgem ainda, cara. Deixou de ser depois desse dia, não foi, né? Na verdade. Não, demorou aí. Peraí, o Thor se tornou honrado só porque ele comeu marshmallow com a Natalie Portman, isso? É, ele comeu o marshmallow da Natalie Portman, né? Vamos combinar. Peraí, se você comesse a Natalie Portman também, você ficaria emocionado, cara. Isso aí a gente tem que combinar, né? Nesse assunto aí, né? Paga ficaria se ela viesse vida de Padmé aí. Também, né? Mas, né? Sinceramente, eu achei muito rápido. O cara num dia é arrogante pra caramba, vou matar tudo quanto é gigante de gelo, vou fazer, vou acontecer. No dia seguinte, tá lá servindo o waffle pro pessoal de manhã, fazendo café e tal. Achei muito rápido, achei que podiam ter trabalhado melhor. Esperava bem mais do filme. Ah, mas eu acho que isso aí, assim, concordo que é rápido, mas também acho que também não compromete também, não. Também não achei, não. O filme ficou muito bom. Ficou mesmo. Prometeu mais o Thor, é que a parte legal do Thor é todo no início do filme. É verdade. Os Gigantes de Gelo, é o Thor naquela batalha super legal com os Gigantes de Gelo, é o Thor em Asgard apresentando a ponte lá, a própria Asgard. Depois ele vem pra Terra, vira um saco o filme, sabe? Se tivesse invertido a ordem de alguma maneira, sei lá como, eu acho que ficaria melhor, sabe? A batalha dele com o Destruidor foi constrangedora, cara. Foi uma coisa assim. Foi decepcionante mesmo. Ele pega um martelo, dá uma voadinha e acerta o Destruidor e acabou. Cara, o Destruidor é tipo, o cara é o segurança de Asgard, velho. Tinha que ser a batalha mais animal desde... Tinha que demorar uns 10 minutos essa batalha. O Dan Jurgens, quando escreveu o Destruidor, nem vou falar do Walter Simonson, né, mas o Dan Jurgens, quando escreveu uma história do Thor com o Demolidor, mostrou, né, cara, não é assim pra derrotar o Destruidor. Poxa, eu lembro quando eu li os quadrinhos do Thor ainda, né, na adolescência e tal, que aparecia faz tempo. aparecia lá o Destruidor, cara, eu ficava, porra, fudeu, apareceu o Destruidor, agora o Thor vai se ferrar, não tem como ele sair dessa e tal, mas e lá no filme, o cara aparece detonando todo mundo, o Thor derruba ele, uma martelada, sei lá, ficou muito chato pra mim, assim, não gostei dessa parte. Foi uma das coisas que comprometeram o filme, na minha opinião. E a luta assim, final também não teve nada demais, sim. É, o Loki até não ficou tão ruim. É que o Loki não é vilão físico, né, cara? É, claro. É isso. Loki não é pra você sair na mão com ninguém. Loki é fazendo perigosos jogos mentais. Martelo em cima do Loki e foi genial. Foi genial. E uma outra coisa que eu gostei em relação ao Loki também. Aquela reviravolta de você imaginar que ele tava se aliando aos Gigantes do Gelo, mas não era bem assim, ele queria alguma coisa além daquilo, né? Foi bem legal. Ficou condizente também com o Loki, né? Ficou o Loki, né? Isso, é verdade. Mas um personagem que foi mal explorado lá é o porteiro de Asgard, né? O Heimdall. Já começou, a Civil tá presente, eu posso falar isso, começou porque ele é um deus nórdico negro, né, cara? Já começou por aí, ué. Não, tudo bem, mas assim, mas ele, cara, foi mal explorado pra caramba. O Ogum virou um chinês, cara. Ah, mas ele tem lá as características asiáticas dele, cara, tudo bem, mas não era chinês, mas... Mas eu não tô falando que ele foi mal explorado pela cor da pele dele, eu tô falando que você passa o filme todo achando que o cara é fodão, o cara é o mais poderoso e tipo, não faz porra nenhuma, né? Porra, e o cara não é fodão, cara? É, eu achei cara, também. O cara foi congelado pela caixa dos sete invernos e saiu andando, cara. Ah, isso aí. Quebrou, porra, do gelo, velho. É, ele tinha que matar uns 10 gigantes de gelo ali depois daquilo. Mas a função dele é ser porteiro. Tu não vê o teu porteiro arrumando encanamento na tua casa? Aí não precisa arrumar porteiro. Encanamento, mas se quiserem entrar, ele tem que impedir, não dizer, olha, eu vou fazer uma vista grossa aqui, vai lá, entra no elevador. Todo mundo entra em Asgard, pô, quando quer, cara. O cara não impede ninguém, pô. Que porteiro é esse? Parece o porteiro aqui. Eu ainda acho que eles estão com preconceito que o cara é negão, velho. Então, assim, mas lógico, nem tudo. Não ia conseguir caber tudo que a gente queria no filme do Thor, não ia caber. E falar dos Vingadores ainda, né? Que eu acho que era. O filme tinha duas missões que foram muito bem cumpridas: mostrar quem é o Thor e fazer mais um passo mais perto dos Vingadores. E isso foi feito, tipo, o hype já subiu, todo mundo viu o cubo cósmico lá e ficou feliz da vida. E é isso aí, entendeu? Essa do cubo cósmico foi outra que também não me desceu pela garganta, cara. O cara conhece. Porra, o cara tem uma arma que ele pode até não saber o que é capaz de fazer ou não, mas sabe que é alguma coisa extremamente poderosa. Daí ele chega pra um cientistazinho lá do interior do Novo México e vem cá que eu quero te mostrar a arma que a gente tem aqui super secreta. Ah, não, mas ele não era um cientistazinho, né, cara? Aí, pelo que eu entendi, é o seguinte: o cara é um agente da SHIELD infiltrado ali. Ele tava, tipo, olhando pro trabalho da Jenny Foster, lá de ciência dimensional lá, porque a SHIELD tava interessada naquele negócio. É, uma teoria, eu acho que acho que pra mim ficou bem claro na cena secreta que ele era o agente infiltrado da SHIELD ali. Ah, sim. Se essa teoria se confirmar, aí é uma falha menos no filme do Thor. É, eu acho que o Facas matou essa aí, eu acho que ele tem razão. Não, e fora que ele fala durante o filme que ele teve um amigo que mexia com a radiação gama, e a SHIELD entrou no meio, nunca mais ele viu o amigo. Ele não era um cientistazinho de interior, entendeu? Ele tava no interior. Mas teoricamente ele era um cientista bom, né? Tem uma cena do Thor que foi cortada, que ele, na hora que ele ia citar o contato dele na SHIELD, ele ia citar o Hempen. Falaram isso. Assim, meio que deram a volta no roteiro, porque nessa época da filmagem, os caras estavam querendo colocar o Homem-Formiga nos Vingadores. Ainda bem que não rolou, né? Mas o Homem-Formiga ia ser o Hank Pym? É, ia ser o Hank Pym. O Hank Pym era o Homem-Formiga no início dos Vingadores. É, mas nos Ultimates, por exemplo, que é a base, ele já é gigante. Né? Ele não, nem tem. Não, sim, mas é que tá. É, enfim, se ele fosse Homem-Formiga, se ele fosse gigante, ele ia aparecer no filme. Só que aí resolveram trocar ele pelo Gavião. Pra mim foi uma escolha acertada. Queria fazer. É. E no filme do Homem-Formiga, se não me engano, era o Scott Lang que ia ser o protagonista. Ah, é? Acho que ainda vai ter esse filme, né? Não vai ter esse filme do Homem-Formiga? Um daquelas lendas de Hollywood. Tudo vai depender dos Vingadores, cara. Se os Vingadores forem muito bem e tiver uma sequência, com certeza vai aparecer mais gente. Vamos falar um pouco, aproveitando o gancho disso que a gente está falando, vamos falar sobre os filmes que estão por vir. Vingadores, é óbvio, é a maior expectativa que está sendo gerada, porque teve vários filmes de preparação para esse, mas também tem um outro que está para estrear que já não tem tanta, digamos assim, a boa vontade do público nerd. Já estreou nos Estados Unidos e as críticas iniciais já não foram boas, que é Lanterna Verde. E aí, qual é a expectativa de vocês pra esses filmes que estão por vir? Nível Quarteto Fantástico. É, também acho. É bem isso. Um filme mediano, cheio de efeitos especiais, que não vai se pagar. Não, eu acho que vai ser um filme que, assim, um monte de ideia legal desperdiçada. Cara, eu acho que vai ser tipo Wolverine Origins. Não, a gente cagou, mas na sequência nós vamos fazer um filme legal. Ué, mas o... Isso aí é Transformers, cara. Do 2 pro 3, o primeiro filme detesta o segundo. Mas o Quarteto Fantástico também foi um filme cheio de ideias boas desperdiçados. Aquele surfista prateado tava bem legal, cara. Os efeitos especiais do Quarteto Fantástico realmente... É, os efeitos especiais do surfista prateado. O Galactus tava merda, mas o surfista tava maneiro. Eu, sinceramente, eu me sinto até ofendido de ver aquele primeiro trailer. Aí depois eu assisti o segundo... Aí eu assisti o segundo e achei que o filme ia arrebentar, que ia ser muito bom. O Leandro se mijou de alegria quando viu o segundo trailer. Porra, o segundo, cara, eu realmente achei que fosse o melhor filme da história da humanidade, assim, quando eu vi. Pô, caramba e tal. Mas aí quando você realmente começa a ver o Ryan Reynolds como Lanterna Verde, você vê que não vai dar certo. Esse cara é um bosta, né, cara? Não dá pra acreditar que ele é o Hal Jordan. Você vai ver que não vai dar certo, né, cara? Não tem. Cara, o único personagem que o Ryan Reynolds poderia fazer era o Wade Wilson, aquele do início do Wolverine Origins. Ali ele tá bem. Mas depois cagaram o personagem dele, né? Não, o Ryan Reynolds podia ser o Flash se fosse o Wally West, sei lá. Tipo, um personagem mais forte. Ryan Reynolds, cara, pra Lanterna Verde, ele teria que ser o Kyle. É verdade. Assim, é verdade. Dois, o cara fracassado. E tal, eu acho. Vai te catar, Olenek. Pra mim, o Hal Jordan tinha que ser um cara só. Chama-se Harrison Ford. Como não é impossível? Ele podia se virar com o Bradley Cooper. Né? Hal Jordan pelo CBB, com 60 anos de idade. Né? Assim, enquanto não inventarem a fórmula da juventude, né, vamos ter que se contentar com o Bradley Cooper. É isso que o Faca está dizendo. É basicamente isso. Assim, tinha um perfilzão mais Hal Jordan do que o Ryan Reynolds, cara. Mas ele foi escolhido não porque ele ia agradar os nerds, porque ele ia agradar as civis. Pode perguntar para suas respectivas aí, que com certeza elas se agradaram. A Nikita não se agradou com esse. Não agrada porque a Nikita é nerd, né? Ela não vai se importar só com um cara bonitinho do filme. Manda ela falar mesmo sobre Thor. O Facas falou uma coisa interessante sobre o filme dos Vingadores, é que tá se criando realmente uma expectativa tremenda, né, em relação a isso, de que o Capitão América tá aí para sair e quase ninguém pensa no filme do Capitão América como um filme só, né? Já tá todo mundo falando de Vingadores. A gente disse que o Ryan Reynolds foi escolhido pra ser o Hal Jordan pra atrair a mulherada. Também não foi por isso que o Chris Evans aí foi escolhido pra ser o Steve Rogers? Na boa, em partes. Não só isso, não. Na verdade, a escolha do Evans foi muito mais limitante, né? Porque, imagina, eles não tinham dinheiro pra você contratar um Robert Downey Jr. pra fazer um Capitão América, né? Fazer um protagonista forte. Mais do que o Thor, o Capitão América, ele tem que bater de frente com o Homem de Ferro. Tem que ter tão ou mais importância, assim, como ator. E o Chris Evans foi o que tinha pra hoje, né? Foi a grana que tinha. Mas a impressão que eu tenho é que o Capitão América não vai ser esse Capitão América que a gente tá pensando. A impressão que eu tenho é que ele não vai bater de frente com o Homem de Ferro. O grande astro dos Vingadores vai ser o Robert Downey Jr. Se você pensar que o contrato do Evans é pra 6 filmes... Nossa senhora. Então, assim, são 3, pelo menos 3 Capitão América e 3 Vingadores. Aí dá pra encaixar aí Civil War, dá pra encaixar aí Saga do Homem Sem Pátria, dá pra encaixar aí. Mas eu acho que o Samuel Jackson tem contrato pra 9 filmes, né? Sim. Assim, é verdade. Mas é 9 filmes participando só da cena secreta ou o filme todo, porra? A partir do Homem de Ferro 2, ele tá participando de todos, nem que seja na cena secreta. E estão com ideia também de fazer spin-off da Shield, né? Pra ele. Será que rola? Cara, assim, se o negócio der dinheiro, bicho, vamos começar até a fazer a filme do Agente Coulson. Ex-marido da Christine. É. Quanto tempo até perder qualidade, né? Esse é o problema. Ah, mas é que nem... Cara, é mercadológico, né? Eu tenho uma boa expectativa em relação a Vingadores por causa de um nome, Joss Whedon. É o cara que tá dirigindo e eu acho que esse é um cara que tá ali pra fazer exatamente o que a gente gostaria de fazer se tivesse um lugar ali. É o cara que tá... O cara que conhece o quadrinho, é o cara que desenvolve o personagem, então eu acho que tá em boas mãos nesse. Eu tenho medo que ele seja engolido pelos egos dos atores, cara. Mas a gente só pode falar isso em relação ao Downey Jr., né? A gente não tem mais o Norton pra fazer o Hulk, não tem mais nenhum outro assim de grande. Ah, cara, né? Mas sabe que eu acho que o Downey Jr. não vai atrapalhar, porque o Downey Jr. ele tá muito satisfeito em ser o Tony Stark. Depois do primeiro Homem de Ferro, ele tava dando entrevista com os ternos e o cavanhaque do Tony Stark. O Robert Downey Jr. não tá preocupado em impor a visão dele, eu acho que ele tá satisfeito. Que, na verdade, foi o que o Norton quis fazer e, infelizmente, acabou a corda arrebentando o lado mais fraco e ele saiu, né? Mas eu gostaria muito de ver o Norton nesse filme dos Vingadores. Eu gostei, eu falei isso uma vez, eu acho que o filme do Incrível Hulk foi, como filme, o melhor desses prequels aí pros Vingadores. Eu gostei muito mais desse do que o do Eric Bana e achei, comparado com Homem de Ferro 2, Thor, todos os outros, eu acho que foram ele foi bem melhor. Eu gosto mais do primeiro Homem de Ferro, pra mim é o que viabilizou, né, esse universo Marvel nos cinemas, foi o Homem de Ferro. Mas o filme do Hulk tem razão. O filme do Hulk é um ótimo filme. Considerado isoladamente, ele funciona bem. Bom, eu acho que o Thor ficou bem no mesmo nível do Homem de Ferro 1. Homem de Ferro 2 foi mais um prequel para Vingadores do que filme em si. Eu acho que não. Eu acho que o Homem de Ferro 2 ficou no mesmo nível que o Thor, mas o 1 eu acho diferenciado. Tirando a luta final, que sempre é meio anticlimático. É que o 1 tem um fator surpresa, né, cara? Ninguém esperava. Assim, o Homem de Ferro até o primeiro filme era outro personagem, era muito mais dramático. O Robert Downey Jr. deu uma aura cool pro Tony Stark, tipo de presepeiro, uma coisa mais ligada pro universo Ultimate, e casou perfeitamente com o negócio. É, seria algo como, seria o Downey Jr. se ele fosse um gênio armamentista e resolvesse fazer uma armadura fodona, né? É. Porque é o Robert Downey Jr. O Tony Stark ali é o Downey Jr. tirando onda de inventor. Super-herói. É, isso aí. Assim, ele não é. Ele, assim, nos quadrinhos ele era muito mais dramático. Se a gente for voltar na época que o Homem de Ferro era publicado na época, ele era secretário de defesa, cara. Era trama política, atrás de trama política, guerra armamentista, e o Downey Jr. veio, falou disso, mas falou disso de um jeito tipo, eu sou playboy e tô nem aí, velho, tô zoando. Eu gostei muito da atuação do Downey Jr. e eu acho que realmente isso vai comprometer, e é aquilo que eu tava dizendo, isso vai comprometer a participação do Capitão América nos Vingadores. Porque eu acho que a grande estrela vai ser o Homem de Ferro. No desenho atual dos Vingadores, o Homem de Ferro já é o líder, o principal, etc. Ah, mas no, até aí... Vocês já viram esse desenho? Quem é que já viu o desenho? Eu vi alguns episódios. Eu vi as temporadas inteiras. É, cara, esse desenho é muito bom, cara. Pra mim, essa é a abordagem perfeita pra pegar novo público, entendeu? Não é reboot, cara. Faz um negócio multimídia, entendeu? Faz um desenho, faz o filme, faz o pessoal se interessar por outros meios e aí pro quadrinho. Não adianta querer reinventar a roda nos gibis, cara. Isso não vai rolar. Não, é exatamente isso, cara. É, se você pegar a Tony, a Hydra já substituiu os nazistas no desenho. Os personagens envolvidos, tirando aí a Vespa e o Gigante, são os mesmos do filme, né? Assim, a Marvel tá usando assim, uma estratégia multimídia muito boa pros Vingadores. Assim, o desenho dos Vingadores, ele faz a ponte entre os quadrinhos e o universo dos filmes, e isso que eu acho interessante. Sim. Ele é um meio termo, ele não é nem o universo dos filmes e nem o universo dos quadrinhos, ele é uma coisa no meio do caminho, assim. Esse que eu acho que é a grande sacada. É, o lance do desenho dos Vingadores é que ele faz um pouco o que o desenho da Liga da Justiça fez com o universo DC, né? É, assim, pega o que é legal, coloca numa nova linguagem e toca ficha. Ele dá até a deixa pra alguns novos personagens pra um futuro Vingadores 2. Tem aí uma participação bacana do Pantera Negra, tem o Gigante, tem a Vespa. Capitão Marvel, Miss Marvel, que vai aparecer na segunda temporada já. Eu não sabia que o Capitão Marvel aparecia no desenho, eu tenho que assistir esse. Capitão Marvel aparece. Pô, vamos falar do Dark Knight Rises. Mas esse problema é que tem muito pouco sobre isso, né, cara? Nossas expectativas. O Nolan não deixa muita coisa vazar, né? Não, já sabemos que vai ter o Ra's al Ghul, Poço de Lázaro, Bunny, a Mulher Gato. É, eu não usaria o Ra's al Ghul novamente, né, cara? Eu não sei. Pode sair uma coisa boa, mas... Pode ser um flashback, pô. O grande lance é que, assim, não tem o que falar do Nolan. Ele vai ser um bom filme. É verdade. O grande problema da DC é que eu acho que é assim, não, o Nolan resolve ali no Batman. Todos os nossos outros personagens que teriam potencial pra ganhar muito dinheiro, a gente caga. Mais ou menos isso. A gente não se importa muito e tal, porque o Batman e o Harry Potter já pagam a conta no final do mês. Então não preciso me preocupar com mais nada. E o Harry Potter acabou, né? É, aí é que tá. Eu estaria preocupado no lugar deles exatamente por isso. A DC tinha criado um departamento mais ligado à parte de filmes, né? Tudo parecia que ia caminhar melhor e tal. E não adiantou porra nenhuma, né? O Batman... Tá legal porque tem o Nolan é um ótimo diretor, mas eles não conseguem mais render bons filmes, render boas ideias, pelo menos, né? Até a série da Mulher Maravilha foi cancelada no piloto. Eu não sei exatamente o porquê que os caras que trabalham na coisa não se dão conta. É que filme de herói não tá mais voltado pro público infantil, no máximo um público jovem. Esse é o público do filme de herói. Criança não vai se interessar mais em ver Lanterna Verde pro cinema. Não são pra essas pessoas que os filmes têm que ser feitos. Mas parece que eles não veem isso. Eu acho que quando aparece na cabeça deles a palavra super-herói, eles imediatamente relacionam a criança e acabou. Não tem como modificar. Nem Harry Potter é vinculado à criança, cara. Por que que super-heróis vinculam tanto? É demais, mas é o que acontece. É porque o cara pensa na possibilidade de vender brinquedo, e aí vai vender lancheira, vai vender mochila, vai vender camisa, vai fazer isso. E aí, na verdade, todo esse material é feito pra crianças. Só que, pô, o filme em si pode dar muito dinheiro, né, cara? Se eles tivessem um mínimo de preocupação com o filme, não iam ter que ficar também muito preocupados se, ah não, pô, depois a gente tem que fazer uma coisa mais voltada pra criança pra gente poder vender o bonequinho depois no final. Eu acho que teria que ser assim. Quando dá certo, né? Você não tem que fazer um filme pensando nisso. As coisas acabam acontecendo de forma natural e você ganha dinheiro com isso. Agora você fazer um filme voltado pra criança pra poder depois lançar lancheirinha, boneco e sei lá mais o quê. E o licenciamento ele dá mais dinheiro quando o filme dá certo, né, cara? Então primeiro você tem que fazer um esforço pro filme dar certo pra depois pensar no licenciamento. É, mas aí a gente volta naquilo que o Leandro falou já. Empresa, né? É, mas aí que tá a diferença. É... A diferença da Warner pra Marvel Studios, né? Marvel Studios, a autoria da Marvel tá bem próxima do pessoal que faz os filmes. Na Warner parece que a DC não tem voz, né? Cara, é muito pelo contrário. A Marvel quase não se envolve no Marvel Studios. Quem se envolve no Marvel Studios são consultores, digamos assim. Eles não fazem nada. Eles não fazem roteiro. Eles não se envolvem. Sim, mas aí que tá. Eu acho que a origem influencia muito nisso. Ah, quem criou a Marvel Studios foi a própria Marvel. A Warner não. A Warner tinha a DC como, sei lá, uma das várias outras empresas que eles têm e resolveram que, não, agora vamos aproveitar que esse cara aqui fez esse filminho aí do Batman, a gente ganhou uma graninha boa aí, então vamos agora fazer filme pra criança e vender bonequinho. É aquela coisa do filme família, né? Os caras querem fazer um filme pra ir a avó, o cachorro, os filhos, o bebê, e querem que todo mundo goste. Não dá pra ser assim, né? Eu tenho uma definição que é o filme família débil mental, né, cara? O filme também, também. É uma família que, pô, não é possível, as pessoas não... Pelo menos filme família americana, né? É verdade. Cara, dá no mesmo. Não sei, cara, vocês já viram a programação da TV fim de semana aqui no Brasil? Não é só os americanos, não, cara. Mas tá aí, boa. Se o público-alvo tivesse que ser esse mesmo, Lanterna Verde estaria arrebentando nas bilheterias, né? E não é o caso, né? A gente poderia imaginar que aqui no Brasil, Lanterna Verde, então, vai fazer um tremendo sucesso, porque o público do Faustão vai adorar assistir lá o cara falando I know right. Mas o público do Faustão não vai pagar pra ir no cinema, né? O público do Faustão vai dar um jeito de assistir sem precisar pagar, né? Vamos combinar. Vai comprar no camelô, né? Então tá alguma coisa errada quando a gente faz um filme pensando no público do Faustão, né, cara? E disso não, mas é o grande erro da Warner. Cara, acima de tudo, você não tem que fazer um filme pensando em ninguém, cara. Você tem que fazer um filme bom. Uma história boa, a qualidade técnica boa, começar com um roteiro bom. Se você começar com um roteiro ruim, você vai pra merda de qualquer forma, velho. Tem que pensar no público, né? É, quando você pensa num filme como um produto, você tem que pensar no público consumidor, cara. É uma empresa, como eu falei, é uma empresa, cara, tem que ganhar dinheiro. Então tem que pensar em como vai consumir. Eles só não acertaram ainda, né? Eu acho que o pior do que querer pegar todos os públicos é que os caras repetem fórmulas que eles faziam, porra, há 30 anos, sabe? Os caras fazem o mesmo filme sempre. Pelo que estão dizendo, o Lanterna Verde é o mesmo filmezinho de origem, personagemzinho que precisa se encontrar, supera uma dificuldade, aí enfrenta um vilãozinho e fica com a mocinha. Porra, os caras fazem sempre o mesmo filme, cara. O Lanterna Verde, pelo que eu vi das críticas, o roteiro é fraco. Assim, ele não sabe o que ele quer. E assim, vai... Eu li... O que eu li do roteiro do Lanterna Verde é que vai ficar muito parecido com o roteiro do Thor. Perde-se muito tempo na Terra, né? E quando o mais legal é o... Putz. Todo mundo quer ver o... Não tem nem a montagenzinha de treinamento, cara. Tipo, rock. Nem a musiquinha. É, não tem nem a musiquinha. Aí é o que eu falei. Você pega um filme com uma série de coisas pra criticar e aí eu vejo uma crítica que não cabe, que não tem nenhum fundamento. Quer dizer, por exemplo, que... Ah, eu não entendi nada. O Sinestro era um herói e arrogante. Como é que pode isso? Bom, até aí não tem nada errado com isso, né? O Sinestro já foi realmente o maior Lanterna Verde de todos e era arrogante. Até aí o roteiro não tá errado nisso. A gente vive a geração internet, a geração Twitter, a geração Orkut, o caralho é quatro. Todo mundo tem computador, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo acha que a sua opinião é relevante. Então, todo mundo fala qualquer merda, entendeu? E o legal é criticar. E o legal é criticar, como dizia o Hélio de la Penha, né, cara? Internet não é pra gostar, internet é pra clicar. Então não dá muito pra se pilhar. Você não pode basear, por isso que eu digo ao Léo, não baseie suas opiniões sobre os filmes baseados só no que você lê aí nas críticas que você lê na internet, porque o pessoal na internet gosta muito de criticar. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Não, vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Já sabendo disso, a gente pede a vocês que deem a sua opinião sobre esse quadrincast, o que a gente pode melhorar, o que a gente fez de legal, nos elogiem, nos critiquem, xinguem muito no Twitter se quiserem. Nosso e-mail é o quadrincast@gmail.com. Mas estejam aqui pro próximo, esperamos contar com todos vocês. Um abraço e tchau. espero que continue com a gente. Puta que pariu. Cara, que merda isso. É, vai ficar. Cara, depois. Que merda isso. Pô, tinha que dar a gente conversando assim, tipo William Bonner, Fátima Bernardes. Depois. Mas isso vai entrar depois, cara. Esse é o final. Aí depois vem. Ah, isso que eu tô falando agora vai entrar no final, então. Isso, exatamente. Estamos limitando o Nerdcast ao extremo, né? Enquanto a gente não tiver um processo dos caras, a gente vai seguir nesse formato.